a minha vista alcançasse onde o pensamento vai, talvez não sofresse tanto por não ver Minas Gerais. Nunca mais minha araponga escutei cantar nas matas. Pra mineira que eu adoro, eu nunca mais fiz serenata. Boa noite, ouvintes da Antena Web. Estamos aqui agora abrindo mais um ciclo de nova programação da Rádio Antena Web com o nosso programa de estreia aqui, Momento Sertanejo. É? No Momento Sertanejo você vai ouvir aqui muita coisa boa, só as seleções aí de musicais aí da maior e melhor qualidade para você. Vamos ter aí divulgações para você de duplas novas, vamos ter aí muita coisa bacana no nosso programa de estreia aqui na sua Antena Web. E claro, continuamos com o nosso show de Jesus lá no Canal 2, para você que gosta de acompanhar, nos domingos às 10 da noite, o nosso encontro de todos os domingos aí, o programa que eu mais gosto de fazer, né? O Show de Jesus, né? Vamos agora abrir o nosso programa. É, primeiro lugar, passando para você os meus contatos, né? Para você participar aqui do nosso programa, ouvir sua música sertaneja e mandar um abraço, um alô para quem você quiser, você de Portugal, você da Espanha, você que entenda a língua portuguesa brasileira ou portuguesa portuguesa, que está acessando aí o www.radioantenaweb.info, né? Muito bem, eu quero falar para você o e-mail que é rodrigo.showdejesus@yahoo.com.br, é o e-mail para você escrever aqui para o nosso programa, né? E para abrir o nosso programa, claro, vamos, você está ouvindo aí a música com ele já, e vamos abrir um bloco com ele, Daniel, cantando Vida Estradeira. Depois eu tenho aqui o Vitor e Léo, que vai cantar para nós, Deus e Eu no Sertão. Tenho também o Ataíde e o Alexandre, vão cantar para nós, Laço Aberto. E também eu fecho esse bloco com João Carreiro e Capataz, né? Uma das duplas novas aí da música sertaneja. Simbora então, a partir de agora, no ar para você, o nosso Momento Sertanejo. Sua Antena Web, a número 1 da web, né? Vamos lá, simbora então. Na vida com pé na estrada, pelo mundo afora eu andei e fui deixando um pedaço de mim em cada chão que pisei. Seguindo no meu caminho por toda essa imensidão, na terra eu traço meu próprio destino, sem peia e sem patrão. Vai, companheiro, o dia já amanheceu. Vai sem receio, que esse mundo inteiro é só seu. Vai, companheiro, o dia já amanheceu. Vai sem receio, que esse mundo inteiro é só seu. A vida pelas estradas, nem pobre nem rico fiquei. Antigas paixões e bons camaradas no fundo do peito eu guardei. E quando eu deixar este mundo, vou leve sem ilusão. Só levo comigo o olhar da morena,

Olha, você ouviu aí o Bruno e Maduras de Amor, Paula Fernandes, Versos de Amor, ouviu também o Michel Teló, Humilde Residência, e ouviu também o Luan Santana, Cantou Para Nós, Coladinho, né? E agora, minha gente amiga, minha gente querida, vou repetir para você mais uma vez o meu e-mail para você escrever para o nosso programa. Sim, claro, é rodrigo.showdejesus@yahoo.com.br rodrigo.showdejesus@yahoo.com.br, né? Você escreve para o nosso e-mail e nós o atenderemos com maior prazer, com maior carinho aqui para você participar do nosso programa Momento Sertanejo, né? Zezé de Camargo Luciano também está chegando aí para cantar para nós. O Leonardo, o... Como é que é o nome aqui? Deixa eu ver. Zezé de Camargo Luciano, Leonardo, Marco Brasil e João Lucas e Marcelo para irmos para a reta final do nosso primeiro Momento Sertanejo de hoje. Você dançando Rolling Stones, luz na passarela pra te ver brilhar, e a galera espera pra te ver passar. Quero uma noite inteira pra te ver sorrir, nunca mais deixar você sair daqui. Sua boca linda, lábios de carmim, sua língua solta deslizando em mim. Quero ver o sol chegar com você do meu lado, congelar as horas do tempo parado. Um romance, um roteiro de cinema, cama de capim, a gente lado a lado. Eu quero é mais te amar do jeito que eu sonhei. Eu quero é mais sentir na pele o beijo seu. Eu quero é mais deixar rolar e morrer de alegria. Eu quero é mais fazer amor com você todo dia. Ver o sol chegar com você do meu lado, congelar as horas do tempo parado. Um romance, um roteiro de cinema, cama de capim, a gente lava lado. Eu quero é mais te amar do jeito que eu sonhei. Eu quero é mais sentir na pele um beijo seu. Eu quero é mais deixar rolar e morrer de alegria. Eu quero é mais fazer amor com você todo dia. Eu quero é mais te amar do jeito que eu sonhei. Eu quero é mais sentir na pele um beijo seu. Eu quero é mais. Eu quero é mais fazer amor com você todo dia. Tchau.

você para sobreviver. Eu não sou nada, sou ninguém, sou capaz de morrer. Farei de tudo que é preciso pra reconquistar, além da vida, além do sol, depois do mar. Além da vida, além do sol, depois do mar. Fecha não, boteco, que hoje eu não saio daqui. Mais um gole da marvada, eu não quero nem dormir. Fecha não, boteco, que hoje eu não saio daqui. Só por causa da marvada, hoje vivo pelas beiradas, bebendo até cair. Esse drink foi embora, me deixou na solidão. Hoje vivo arrependido, hoje vivo no mundão. Marvada acertou de jeito, cavucou meu coração. Me deixou desnorteado, um menino apaixonado. Boteco não fecha não, fecha não, boteco, que hoje eu já não saio daqui. Mais um gole da marvada, eu não quero nem dormir. Fecha não, boteco, que hoje eu já não saio daqui. Só por causa da marmada, hoje vivo pela beirada, bebendo até cair. Esse drink foi embora, me deixou na solidão. Hoje vivo arrependido, hoje vivo no mundão. Acertou de jeito, cavucou meu coração. Me deixou desnorteado, um menino apaixonado. Boteco não fecha não, fecha não, boteco, que hoje eu já não saio daqui. Mais um gole da marvada, eu não quero nem dormir. Fecha não, boteco, que hoje eu já não saio daqui. Só por causa da marvada, hoje vivo pela beirada, bebendo até cair. Fecha não, boteco, que hoje eu já não saio daqui. Mais um gole da marvada, eu não quero nem dormir. Fecha não, boteco, que hoje eu já não saio daqui. Só por causa da marvada, hoje vivo pela beirada, bebendo até cair. Fecha não, boteco, que hoje eu já não saio daqui. Mais um gole da marvada, eu não quero nem dormir. Fecha não, boteco, que hoje eu já não saio daqui. Só por causa da marvada, hoje vivo pela beirada, bebendo até cair. Tá na hora de ir embora, meu, agradecendo você pelo carinho da sua audiência aí na Antena Web, prometendo voltar na próxima terça-feira, se assim Deus nos permitir, com o nosso programa Momento Sertanejo. Eu tô fechando aí com o Lady Laura pra vocês. Muito obrigado, um abraço e até uma próxima, se Deus quiser. Oh, a rainha do meu destino foi conhecer o jardim de Alá, onde nas cores das madrugadas ainda canta o sabiá. Tardes morenas de Mato Grosso, a paz do mundo achei por lá. Árvores lindas e bem cuidadas, soltando flores amareladas sobre as calçadas de Cuiabá. Domingo triste da despedida, chora a viola lá do Crispim. Deixei o Mato Grosso querido e pela deusa chorando eu vim. Eu fiz pra ela um simples verso, o universo sorriu pra mim. Minha viola brilhou aos tampos, devido aos bandos de pirilampos dos verdes campos.